E aí, caras, eu sou o Bess e hoje estamos aqui com o Roberto para falar de quê, Roberto? Pauta... Mundo dos games que nós visitaríamos. Hoje o Roberto está um pouquinho alterado, né? Nada ilícito, mas está um pouquinho alterado. Eu acabei de voltar de um casamento que eu não me lembro quantos copos de uísque eu tomei, sacou? Qualquer coisa, me perdoem que eu não tô normal, mas vambora, tô aqui, tamo firme e forte. Pra salvar essa gravação aqui está o Roberto, já que o Delpino não compareceu, né, Delpino? O Delpino vai ouvir isso e vai tomar um Shame. puxão de orelha. Shame. Quero Game of Thrones agora. Shame. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre alguns mundos aqui que nós visitaríamos ou não, né? Ah, tem alguns aqui que eu não visitaria. Com certeza não, tá maluco. Bom, vamos lá então, vamos começar falando de jogos multiplataformas nesse primeiro bloco e no segundo bloco vamos falar dos exclusivos. É, porque a gente tem que manter o tema do podcast, né? Um podcast PlayStation. Às vezes a gente esquece, mas ok, vamos tentar lembrar de novo. Para o primeiro mundo multiplataforma, antigamente ele não era multiplataforma, né? Ele era mais um exclusivo, correto? Sim. Alguns anos atrás. E outra dica que a gente dá é que da nossa querida Square. O jogo é o Kingdom Hearts. Agora, olha só, o que que tem em Kingdom Hearts para ser um mundo tão legal para a gente visitar? Tem o Mickey. É um choque de cultura incrível, cara. É o mundo da Square se encontrando com o mundo Disney e dando certo. Essa foi a proposta dele quando eu vi isso. Na época eu falei, puta que pariu, não tem como se dar certo. Eu joguei, deu certo, deu muito certo, deu tudo certo, pelo amor de Deus. Inclusive, Kingdom Hearts 3 tá demorando já, tá? Eu não tinha barba na última vez que eu ouvi falar de Kingdom Hearts 2. O mundo de Kingdom Hearts é bem legal. Eu nunca joguei nenhum game de Kingdom Hearts. Ah, sim, eu joguei eu joguei metade do 2 porque eu sou uma criatura pecadora, porque quem gosta de Kingdom Hearts, tem uns amigos meus que são quase evangelizadores desse jogo. Se me ouvirem falando isso, vão tacar pedra em mim, porque ele tem uma história profunda, ele tem uma história complicada. Então, quem conhece Kingdom Hearts sabe do que eu tô falando, que tem o mundo em si, não é simplesmente, ah, peguei o Mickey, peguei o Pateta, peguei um personagem de RPG genérico da Square, taquei no mundo com a porra de uma chave que é uma espada. Não, ele é bem ambientado. O Sora é um bom personagem, ele tem as camadas dele, a Organização 13 tem as camadas dela. Porra, na boa, se você não jogou Kingdom Hearts, é uma recomendação. E você gosta de RPG, com um pouco mais de ação até. Tem as coletâneas, né, Bessa? Que saíram, as duas coletâneas. Recentemente, esse ano, né, saiu Kingdom Hearts 1,5 HD e 2,5 HD com um monte de jogo aí extra Sim. que era do outro console, né? Ele era dos portáteis. Ele tem versões que saiu pra portátil, saiu pra Game Boy Advance. Tem versões que saiu pra PSP, eu acho. Não sei, eu tô alterado, gente. Não, minha memória vai falhar. E opções tem um ou dois com alguns extras nele. E fora que isso tudo tá remasterizado pro PS4. Remasterizado não, é remasterizado. Um HDzinho da hora. Porque se você for pegar os outros pra jogar agora, vai ficar um pouco engasgado na garganta. Porra, você paga um disco, você leva um e dois, você já tá lá. Só esse 1 e o 2, tu já tá garibado pra ir pro 3, que um dia, quem sabe, eu vou ter filhos, eles vão jogar, né? O Kingdom Hearts, ele mexe com o Mickey, né? Quem é, assim, mais trintão, né? Ele vai lembrar muito dos desenhos que passavam antigamente no Disney Cruise, cara. Na SBT, era um baita programa de cheio de desenho. Agora viramos 99 vidas. Cheio de desenho da Disney mesmo, e era muito legal, cara. Eu adorava ver esse programa, vários desenhos do Mickey, vários desenhos da Disney ali que sempre passavam. E mais antigamente ainda tinham desenhos preto e branco, né? Cara, desenhos da Disney antigamente eram muito bons. Eu não sei hoje como é que tá, cara, mas assim, antigamente, na minha época de infância, eu adorava assistir esses desenhos do Mickey. Tinha do Pateta também com o filho dele, que era excelente. Tipo, o Kingdom Hearts, se ele visitar o mundo do Kingdom Hearts, seria ver um grande parque de diversões e meio zoado durante uma parte, né? Que teria um grande mundo da sua infância, seria uma Disney, e outra parte você jogou de RPG pra cacete durante a época de PlayStation 1. como eu, o mundo Square, que tem lá o porra, o meu favorito, o Final Fantasy VII lá no meio, o Cloud com o Sephiroth, que é uma batalha de boss muito foda. Tá, é muito legal, é muito legal. Por favor, se você gosta dessas coisas, corre atrás desse jogo. A minha recomendação de coração, velho, de coração. Agora, você iria para um mundo em que você teria que falar com um cara que falava toda hora assim? Ah, eu ia ser divertido durante 5 minutos, depois eu ia dar um tiro na cara dele e ia ser espancado logo em seguida. Mas divertindo, divertindo. É bom, eu simplesmente não dá bola pra ele, mas vou tentar pegar a parte lúdica desse mundo, né? Que tem os conflitos lá que não são muito legais, não são muito maneiros. Mas seria tipo você visitar. Eu não moraria lá, eu visitaria tipo Disneylandia, sacou? Você não mora lá, você visita, você vai lá, o seu olho brilha, etc, etc, etc. Eu nunca fui nessa porra, pra ter ideia. Mas, porra, seria um puta parque. Porra, podia ter um. Porra, a Disney tá perdendo dinheiro, podia ter um parque do Kingdom Hearts. Cheio de bonequinhos de Final Fantasy, né? Pô, a Square é forte no Japão. Imagina abrir um parque desse no Japão. Meu Deus do céu. Ia ser tipo Meca pra algumas pessoas que eu conheço. Bom, vamos passar pro próximo mundo aqui já? Cara, antes de a gente passar pro próximo mundo, eu preciso falar. Recentemente eu fechei o Castle of Illusion. Inclusive fiz um vídeo aí no pro canal do Isso é PlayStation. Quase ninguém reconheceu o jogo. Quer dizer, muita gente reconheceu o jogo, mais gente do que eu esperava. E, tipo, é impressionante, cara, como aquele jogo era gostoso. Porra, que impressionante, muito Sim, bom mesmo. é que hoje em dia é jogo de velho, né? Pois é. Tá criando uma nova classificação logo, jogo de velho. A gente tá Pois junto é. nela. Agora vamos passar pro nosso próximo jogo, nosso próximo mundo aí. Será que você visitaria a cidade de Los Angeles nos anos 40, lá no jogo L.A. Noire? Ah, sim. Porra, essa aí já é um pouco diferente, que a gente tem uma coisa palpável, né? Eu visitaria pela história que Los Angeles nos anos 40, durante um pouco antes daquela pré-guerra, é um clima diferente. É o berço do noir mesmo. Do clima. Não bem o berço, mas teria um clima noir muito foda. E eu sou muito fã desse tipo de seriado, desse tipo de filme mais antigo. Aquelas coisas dos detetives, etc. Pô, seria muito da hora. Isso aí não é durante aquela lei seca, né? Que não podia vender bebida alcoólica, né? Não é. Acho que a lei seca foi antes. Tomara, senão eu já me arrependi. A lei seca acho que foi bem antes desse L.A. Noire aí. Esse é um jogo que eu nunca joguei, Eu mas como joguei. eu tô com uma pegada agora de jogar coisas que eu não joguei no PlayStation 3, eu vou um dia pegar esse game aí. Eu acho que eu até tenho ele no PC, mas o meu PC não roda mais nada, tá sem placa de vídeo e tudo, não roda mais nada não. Vou jogar mesmo no console, que é a minha plataforma preferida. Não sei se alguém sabe, mas é por isso que eu tenho um canal e um podcast chamado Isso é PlayStation, porque essa é a minha Talvez plataforma. seja, não sei. Talvez. Eu tenho minha suspeita sobre você. Você acha que você gosta de Nintendo? Mas. Tem uma coisa muito interessante no L.A. Noire que eu descobri agora. Tem um dos personagens ali, é de um cara que ele foi o dublador americano do Batman Arkham Knight pro Espantalho. É. Ele também fez um personagem de Senhor dos Anéis e ele também era o cara maluco lá de Fringe. Não sei se você viu essa série. Eu vi poucos episódios de Fringe. Se você entrar no Steam, uma das primeiras fotos ali, você vai ver que é a carinha desse cara que eu tô falando. Na loja do Steam, a segunda foto aqui que eu tô vendo. Não, segunda, uma vez. Não, na verdade, uma das últimas. Inclusive, eu tenho esse jogo aqui. É assim, eu joguei, né? Claro que eu tenho que ter esse jogo. Uma das últimas fotos é esse cara. Qual o cara com suspensório? Exatamente. Porra, não reconheci, cara. Não reconheço ainda. Mas, pô, esse jogo, ele falhou em alguns quesitos. Mas a engine dele de rostos pra época era absurda. Não chegava nada perto disso. E é uma coisa que provavelmente foi aproveitada da Rockstar ter uma boa expressão que nós temos hoje em dia em GTA V, por exemplo. Eu não vou muito com a cara da Rockstar, não, mas recentemente eu comprei o GTA V pra jogar e comprei também o Red Dead Redemption pra eu jogar. Aí você vai ficar com a cara dela. Você vai com a cara dela. Só, tipo, você comprou as duas maiores pérolas que ela já fez na vida. Sacou? É. Se você não gostar disso, você realmente não gosta dela. Agora, assim, e falando de mundos realmente, né? Da cidade de Los Angeles dos anos 40, é uma coisa interessantíssima, né? Sim. É uma coisa muito legal. É uma coisa completamente diferente de Brasil. Quer dizer, Los Angeles já é completamente diferente de Brasil. Mas mesmo assim, se você for ver anos 40 no Brasil, era de uma coisa. E em Los Angeles, nos Estados Unidos inteiro, era completamente diferente, né? E eu não sei o jogo, mas assim, ver pessoas negras andando nessa época aqui era meio complicado. Andando tranquilamente na rua era uma coisa meio complicada, né? Sim, sim. Tinha luta dos direitos civis americanos ainda. Era um clima tenso por um lado e mais nostálgico antes da... um pouco antes, a guerra estava rolando, mas os Estados Unidos não se meteu ainda. Então você tinha um outro clima no meio da cidade, etc. O clima dos Estados Unidos mudou bastante depois da Segunda Guerra, voltou o pessoal, etc. Quem é um story freak vai adorar ir pra uma época dessa. É muito legal. E principalmente quem gosta de clima no ar vai ser muito foda. Com certeza. Adoraria ter só aquele sobretudo de detetive. Meu Deus do céu. Pronto. Me bota aquele sobretudo, um chapéu e um bloquinho. Eu posso estar rabiscando palitinho de fósforo, sacou? Mas eu vou me sentir importante. Tendo sobretudo um bloquinho. Pra quem é mais ligado com essa coisa de direitos civis dos negros e tal, foi antes mesmo do Martin Luther King ser alguém, né? Ele já era nascido em 1940, se não me engano. Mas assim, ele não tinha poder, entre aspas, e o nome que ele tem nessa época, não. L.A. Noire é uma baita cidade, mas se eu tivesse que escolher entre L.A. Noire e Kingdom Hearts, partiu falar com o Mickey. Com certeza, porque uma coisa é você visitar a história, outra coisa você falar com o Mickey. Com o Mickey, viado. Tá ligado? Ou com o Squall, ou com o Sephiroth. O Sephiroth não gosta de falar, não, que ele vai me matar. Mas tudo bem, isso é interessante. Agora, se eu tiver que escolher entre Los Angeles dos anos 40, de L.A. Noire, e a próxima cidade, partiu Los Angeles dos anos 40. Hein? Eu partiu ficar no Rio, né? Partiu ficar no Rio, que perigoso por perigoso eu fico onde eu tô. A próxima cidade é a cidade de Raccoon City, de Resident Evil, que eu só conheço por filmes. Cara, porra, tu não jogou nada, tu fez a pauta, tu não jogou nada, diabo. Eu não joguei, cara. Eu só conheço por ver fotos, por coisas assim. Cidadezinha típica americana, aquela de filme, etc, só que cheia de zumbi, no final tá uma bomba nuclear e mata todo mundo, mesmo que tenha no esgoto, é fim, sacou? É isso, vai com Siri. Não, eu não gostaria de visitar, não estou afim de ver zumbi, não tô. De zumbi já basta os zumbis do Rio às 5 horas da manhã, né? Não os ladrões, eu tô falando cracudos. Dos bêbados e... Exatamente. Pra quem é do Rio, passa na Avenida Chile, que nem eu passei, 2 horas da manhã, que é igualzinho o Raccoon City. Tem um foguinho no canto, as pessoas andando esquisita. Eu queria estar armado, pelo menos, pra passar lá. Eu já senti o Raccoon City na pele. Eu não quero voltar pra lá, não. Agora, temos uma cidade que esse eu joguei. Aí, ó, você tava falando... Aleluia, né? Um de quatro. Beleza, vamos ver o resto. Nós visitaríamos a cidade de... O mundo, né? Essa aqui é o mundo de Tedas. Se você reconheceu Tedas como imediatamente como Dragon Age, parabéns, porque eu joguei pra caralho o Dragon Age 1 e não lembrava do nome do maldito mundo. Puta que pariu. Ah, com certeza, eu sou um freak medieval. Com certeza eu ia pro mundo onde eu posso usar uma full plate e não parecer uma criatura bizarra. Eu não sou um... Eu não sou um freak assim por esse tipo de coisa assim, mas eu gosto muito quando o jogo mexe com fantasia, sabe? Fantasia medieval. E Dragon Age também, mas assim, ele mexe com magia, com magos, essa coisa assim, melhor dizendo assim, sabe? Mas magia e não fantasia. É, isso, com fantástico. Eu gosto muito assim quando o jogo mexe com isso. E eu fiquei enlouquecido. Pra mim é jogo do ano do Dragon Age Inquisition. Cara, impressionante. Muita gente fala que o Dragon Age 1, o Origins, é melhor de todos eles e tal, né? É difícil, depois do Inquisition eu daria um empate entre os dois. Mas talvez eu ficaria um pouquinho à frente do Inquisition, apesar de não ter jogado tanto o Inquisition. Eu joguei muito o Inquisition, fechei com 80 ou 90 horas. Não joguei muito o Dragon Age 1, joguei bem pouquinho. O Dragon Age 2, todo mundo fala tão mal dele que eu nunca nem cheguei perto, mas vou chegar, vou jogar. Eu comprei no lançamento, me arrependo amargamente. Mas assim, um dia eu vou jogar o Dragon Age 1 todo, vou jogar o Dragon Age 2 todo. Eu só não queria ser um elfo, cara, que eles têm uma vida muito merda, cara. É tenso. Falando sobre direitos civis, eles precisavam de movimento de direitos civis pros elfos, cara. Que cacete, velho. No Dragon Age Inquisition eu fiz uma elfa mulher. No Origin, você podia começar como um elfo da cidade, aí você começava tipo como um... Tipo como fosse uma favela dentro de uma vila, perto de um castelo. E caraca, tipo, os caras te tratam que nem lixo. É, não era um local maneiro de ir. Eu peguei justamente pra isso, que você pra sentir na pele o preconceito, o horror de uma sociedade toda que te odeia. Eu acho um excelente pra um herói, pra se sobressair. E eu tentei criar minha historinha lá na minha cabeça maluca. Fora que a história do Origins é muito boa. Mas caraca, quem viu aí é Coração Valente, tem a história lá que eles pegaram da prima noite. Você vai se casar e vê um nobre, pega sua esposa pra ter com ele a primeira noite de amor. Caraca, você vai e invade o castelo revoltado. Porra, é muito legal. É um mundo fantasioso, mas adulto, com suas partes cinzas. A sua agressão, falando que nem tudo lá é bonitinho. Você vê aquela opressão medieval que existia antes. É muito interessante. Muito. Bom, então aí está... Quatro de todos os mundos dos games estão quatro aí. Que, bom, eu visitaria dois. Kingdom Hearts e Tezos eu visitaria. Los Angeles dos anos 40, só se eu tivesse que escolher entre ela e Raccoon City. Mas Tezos, você seria o quê? Elfo, humano nobre, humano ralé, sei lá, anão, porra. Não, anão, cara, eu não gosto. Não, se você aí for anão e estiver ouvindo esse podcast, eu não tenho nada contra você. Mas, nos jogos, eu não gosto muito de anão, não.